Então, pode ser também sinal de que a sociedade está mais mobilizada, mais informada, está mais atenta com essas práticas e está denunciando de fato. Isso não quer dizer que sejamos campeões dessas práticas também, né? Eu acredito nessa interpretação de que a sociedade está mais consciente e está realmente levando adiante as denúncias, não está se calando, não está se omitindo sobre essa questão, que é uma questão que acontece de forma dissimulada, às vezes também de forma mais aberta e tudo mais, ainda mais nesse período, né, que antecede a Copa do Mundo, que vem muitos turistas estrangeiros para o Brasil e que a gente sabe que muitos desses torcedores vêm para cá também com outros interesses, não só para ver jogos de futebol. Isso preocupa, né? O Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente, também da Educação, justamente nesses locais aí de fronteira, na capital, na região litorânea também. O pessoal está bem preocupado agora nesse período da Copa, né, com nesses setores. Sim, eu acredito que em Foz do Iguaçu não temos muitos casos disso, né? Mas no Nordeste brasileiro a gente sabe que é uma prática comum, que ocorre à luz do dia, enfim, temos relatos de iguaçuenses que foram para lá e tudo, e que nos trazem isso de uma forma preocupante. E o que eles nos trazem do que acontece em Fortaleza, do que acontece em Salvador, em capitais do Nordeste, por exemplo, né? Aqui a gente não tem nenhum relato semelhante, né, de que isso esteja acontecendo, mas é bom ficarmos atentos, né? E é por isso que lançamos essa campanha, uma campanha que tem o apoio de todos os veículos de comunicação aqui de Foz do Iguaçu e região, uma campanha que foi criada, produzida e está sendo veiculada sem custos, porque todos abraçaram a causa e estão trabalhando voluntariamente nessa campanha para que possamos levar o conhecimento à sociedade, né? Que o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime, e um crime tão grave quanto este é você não denunciar, né? É você se omitir. Então a gente está pedindo que que todo mundo que tenha conhecimento de que esteja acontecendo algum crime de abuso e exploração sexual de criança e adolescente, denuncie, diz que sem, não se calha, denúncia anônima, não tem nenhuma retaliação, não tem nenhum risco, né, da pessoa ser descoberta que fez essa denúncia. A Xuxa teve aqui, né, no final de 2013, né, em outubro, já para lançar essa campanha, e o vídeo começa a ser exibido hoje, né? Foi lançado ontem e começa a ser exibido hoje. Nós estamos fazendo essa campanha para marcar o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Na sequência, nós teremos um desdobramento dessa campanha, que daí vai ser trinacional, vai ser executada essa campanha daí na Argentina, no Paraguai, no Brasil, de uma forma mais duradoura, mais longa, enfim, porque é uma questão que a gente não pode se descuidar. Né? Nós queremos que Foz pode se calar, né? Nós queremos que Foz do Iguaçu seja reconhecida por suas belezas, né? Pelas belezas das Cataratas do Iguaçu, pela biodiversidade do nosso Parque Nacional de Iguaçu, que é um patrimônio da humanidade, uma das sete maravilhas da natureza, Itaipu, que é uma maravilha da engenharia, pelo Parque das Aves, pela beleza, né? Pela emoção dos passeios do Macuco, né? por essa riqueza multiétnica, multicultural da nossa fronteira, de mais de 70 etnias que vivem aqui. Nós queremos que nossa cidade seja reconhecida por isso, e não que turistas ou outras pessoas, aqui mesmo da cidade ou da região, né? Explorem das nossas crianças e adolescentes. Né? E até porque roubem eles a infância, né? Porque isso é um crime que marca para sempre a vida de quem é vítima, É, e esse pessoal tem que saber que aqui se toma providência sim, o pessoal denuncia sim, como você falou, né? Essas denúncias que a gente tem aí são 91 denúncias, né? Aqui só no estado do Paraná, 1.700 ligações, 91 denúncias aqui de Foz do Iguaçu. Então, o pessoal, como você falou, isso demonstra que o pessoal está denunciando sim, o pessoal não está se calando, né? As famílias dessas crianças que sofrem, geralmente a pessoa fica ali retraída quando acontece dentro de casa, quando é um pai, quando é um parente, o pessoal fica com mais medo ainda de denunciar, mas não, tem que seguir esse rumo mesmo de fazer essa denúncia e através do Disque 100. Exatamente. Se você souber de algum caso envolvendo abuso ou exploração sexual de menores, de crianças, de adolescentes, menores de idade, jovens, mas também menores de idade, Disque 100, 24 horas por dia, o serviço funciona, é um serviço do governo federal, das instituições que fazem parte dessa rede de proteção à criança e adolescente. Tá certo, Piola. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aí o apoio da CBN, que é um dos veículos de comunicação que está veiculando gratuitamente essa campanha em apoio a essa causa, que é uma causa de todos nós.